demagogia, eu sou um sangue ruim que te contraria, o filho da puta que joga pedra na polícia, que luta por um país justo e igualitário, que xinga o FMI de ladrão do caralho, que quer democracia, foda-se a CM, o coronel da Bahia, o playboy racista que faz cara de nojo, o burguês capitalista que quer fuder meu povo. Aqui o compromisso define o processo, aqui a atitude é para obter progresso. GL preto, perigo eminente, rap é informação pra conscientizar a minha gente. Aqui não tem blá blá blá, eu não vou mudar pra me enquadrar no sistema que tá pouco se fudendo pra favela. GL preto, zumba para Ju e Jeff, trancados na cela do IRS, sem advogado de defesa, acusado de incentivar a revolta da pobreza, do desfavorecido, do preto, do pobre, do oprimido. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega, que luta, que contraria, guerreiro da favela, sem direito, sem respeito, sem moradia. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. Ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. Eu represento as minhas irmãs da periferia, que estuda de noite, trabalha de dia, tipo Dona Maria, que lava roupa todo dia. Conhecimento popular também é sabedoria. Eu faço parte da revolução da periferia, da maioria que tem direito à minoria, que exige igualdade perante a burguesia. Talvez eu tenha uma boa razão pra me entregar sem lutar, mas não, o sistema mais uma vez cometeu falhas. E eu vim pra te recrutar pra batalha. Vem, vem, vem pra luta, mulher preta pobre, mas não sou puta, como acha o playboy de carro zero, que passa a buzina pra satisfazer seu ego. Sai, sai, sai fora, canalha filho da puta, que revolução não para, a atitude vem da rua. Ei, ei, você, por que não muda sua postura? Maria da cozinha, da máquina de costura. Mulher tem que rimar, tem que se valorizar, tem que querer mudar essa fita. Aqui é minha atitude contra a máquina machista. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. Malik Zambi, a promessa do fracasso, se pã, o moleque vai no meu passo, já nasceu recrutado, o sistema chegou atrasado, não teve êxito, mas um tempo de atitude na favela, longe dos playboy, da polícia, das putas de novela. Já xinga no balanço do rap, ensina a atitude pro moleque, quem tá ligado, respeita e admira, que é o mesmo fundamento pro filho, pra filha. Eu tô aqui mais de 10 anos no processo, foda-se a fama, os artistas, sucesso, dinheiro e os filhos da puta que se venderam, que entregaram a alma pro capeta, que se entregaram no momento de fraqueza. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. O playboy pagou pau pro neguinho maloqueiro de dread look, que escolheu a vida criminosa do hip hop. Um, dois, engatilha, atira a negritude, a quadrilha, vai se fuder o traíra. A realidade me inspira, foda-se os playboy da ilha, quer me enganar, me dá dinheiro, cocaína, uma puta patricinha. Eu vou viver uma vida que não é minha, vou jogar nos cano, me drogar até a morte. A demagogia não rima com hip hop. Playboy é playboy, favela é favela, eu não participo da ilusão da sua novela. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. A ferida da favela me fez como sequela, um preto filha da puta que não se entrega. Ferida da favela.